Rádio USP apresenta... Tempo de Concerto. Hoje você vai ouvir... Música de Câmara. Produção e apresentação, Alexandre Ficarelli. Bom dia, caros ouvintes. Hoje trouxe para vocês obras para violino e piano de compositores norte-americanos. São eles Aaron Copland, George Gershwin e Samuel Barber. Primeiramente, ouviremos Aaron Copland, um dos principais compositores norte-americanos. Copland estudou com Nadia Boulanger em Paris e, neste período, circulou pela elite intelectual francesa, sendo também influenciada por ela. Entre os seus muitos alunos, temos o regente Michael Tilson Thomas e o compositor Alberto Ginastera. De Aaron Copland, ouviremos o Nocturne para violino e piano com os intérpretes Guil Chahan, violino, e André Previn, piano. Thank you. ouvimos de Aaron Copland o Noturno para Violino e Piano com os intérpretes Gil Shahan e André Previn, piano. Agora, do mesmo compositor, a Sonata para Violino e Piano com os movimentos Andante, Semplice, Allegro, Lento, Allegro Giusto e os intérpretes Gil Shahan, violino, e André Previn, piano. Thank you. Thank you. Ouvimos de Aaron Copland a sonata para violino e piano, com Gil Shaham, violino, e André Previn, piano. Ouviremos agora George Gershwin, que praticamente dispensa apresentações. Escreveu obras para Broadway, assim como para a sala de concerto, e ainda um grande número de canções populares, sendo até hoje gravadas e executadas pelos mais famosos músicos, cantores e músicos de jazz. Dele, ouviremos três prelúdios transcritos para violino e piano por Yasha Heifetz. Os prelúdios têm as seguintes: e o terceiro, Allegro ben ritmato e deciso. E ouviremos mais uma vez com os intérpretes Gil Shaham, violino, e André Previn ao piano. Thank you. Ouvimos de George Gershwin os três prelúdios transcritos para violino e piano, porque escreveu sua primeira peça aos 7 anos de idade. Com 10 escreveu sua primeira ópera e com 12 já era um organista. Aos 14 anos de idade, entrou para o Curtis Institute, onde estudaria piano, composição e canto. Aos 18 anos já receberia sua primeira premiação por sua sonata para violino e piano. Dele, ouviremos a Canzone para violino e piano, com os intérpretes Gil Shahan, violino, e André Previn, piano. Ouvimos de Samuel Barba a Canzone para violino e piano,